Pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus. E essa eu ofereço para todos os integrantes da banda Regaço do Forró, lá em Chique Chique. Tamo juntos! Cansei, pra mim já chega de sua estupidez. Até seu número eu apaguei. No Facebook eu te bloqueei, no WhatsApp eu te bloqueei. Cansei, pra mim já chega de sua estupidez. Até seu número eu apaguei. No Facebook eu te bloqueei, no WhatsApp eu te bloqueei. Quando manda mensagem, logo cê tem resposta. Mas fiquei sabendo que de mim você não gosta. Cê me dava bom dia, logo te respondia. Cê me tratando feito um idiota. Quando manda mensagens, eu visualizar e não te responder. É que eu superei você. É que eu superei você. Se me vê na balada curtindo com a mulherada e não dá bola pra você, é que eu superei você. É que eu superei você. E essa eu ofereço pra minha esposa Lilian e suas filhas Nayane e Naeli. Tamo juntos, meus anjos. Cansei, pra mim já chega de sua estupidez. Até seu número eu apaguei. No Facebook eu te bloqueei, no WhatsApp eu te bloqueei. Cansei, pra mim já chega de sua estupidez. Até seu número eu apaguei. No Facebook eu te bloqueei, no WhatsApp eu te bloqueei. Quando manda mensagem, quando cê tem resposta. Mas fiquei sabendo que de mim você não gosta. Cê me dava bom dia, logo te respondia. Cê me tratando feito um idiota. Quando manda mensagens, eu visualizar e não te responder. É que eu superei você. É que eu superei você. Se me vê na balada curtindo com a mulherada e não dá bola pra você, é que eu superei você. É que eu superei você. Quando manda mensagens, eu visualizar e não te responder. É que eu superei você. É que eu superei você. Isso é pisada de vaqueiro, pra tocar no seu paredão.